Solo Salvador, aqui é o Gol Santo Mike, formando o término do reboque. Graças e um bom dia. Gente, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 9063. 9063, bom dia. Repórter em checado, ajuste no 0 no 2. Sim, 9063. Oceano baixo travado, 9063. Voo 9063, tráfego avistado, desvirou o pisco 90, vento calmo com 2 nós. Sim, 9063. Informação, o ajuste 10, 12, o 9063 da Voo. Sim, 2002. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2224. 32224, bom dia, número 2 para pouso, ajuste no 0 no 2. Guardando autorização para o pouso, ajuste no 0 no 2, passarelo 2224. Com 9063, solo 113, libera o primeiro direito, mantém essa frequência, táxi via Alfa Juliette até o portão 02. Na frequência Alfa Juliette do 02, 9063. Dois quatro, três pontos, baixado, travado? Baixou, travou, visual campo. Frente para 3224, tráfego avistado, vidro pouso, pisco 10, vento 320 graus, com 2 nós. Autorizado pouso, pisco 10, passarei do 2224. 3-2-2-2-4, seu solo foi o 197. Libera a primeira direita, mantém essa frequência, taxi via alfa, Juliette, teu gate 08. Vamos só na frequência? Então permanece nessa frequência, taxi via alfa, Juliette, até o gate de 08, passarei 2224. É o gate 08, 2224. Salvador, bom dia. Sinal 6251, bom dia, pronto cópia? Pronto cópia com a Volk. Sinal 6251, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolo da pistola 0, primeira curva direita, na saída da EL, Leda, transição Motiva, autorizo 190, Taubaté. O transponder é o 5452, controle em 120, decimal 8. Autorizado no nível 360 para Guarulhos, vai decolar no 10, vão curvar à direita. Dael, Lê da Morte, vai sair. Upper tudo 10, Taubaté, transponder 5452, controle 120, decimal 8, Xangar 6251. Xangar 6251, está correto o cotejamento? Confirma o portão que se encontra? Estamos no 6, meia dúzia. Gente, no meia dúzia, reporta para um pushback, o Xangar 6251. Reportará. 2 Salvador, bom dia, TAN 3597, final ILS, pistão 0. TAN 3597, bom dia. Tráfego avistado, cheque trem livre, pouso, pistão 0, vento calmo 2 nós, ajuste 1 0 no 2. Ótimo, trem tá em cima ainda. Controle Salvador, Magrão, avistante 270. Pouso baixo é travado, TAN 3597. 208. Calma. Livre pouso, TAN 3597. Salvador, bom dia, passageiro 3228. 3228, tranquilo. Quem está bom, autorizado para a área da conquista, nível 180. Decolão 10, primeira curva direita, na saída agora é Lespa. Após voa direto Flora, após conquista. Cena 5150 no transponder, o controle em 120, décima 8. Autorizado para a conquista, nível 90, decolador 90, curva direita, arbora, elefa, pilota, após direto conquista, cenário 5150, controle de Salvador, 120, décima 8, 432228. 432228, correto, reporta quando pronto, pushback. Salvador, 2228. Salvador, Xamera 6251, pushback, acionamento, 5 6. Xamera 6251, está autorizado, reporta pronto, passe. Livre, puxa, acionamento, reporta, passe. Follow 36, libera a direita. Permaneça nessa frequência, taxi de Alfa, porta antes da Juliette. Alfa, porta da Juliette, tá 3. Segundo 7. Juliette, na 3597. 3597, Juliette, 2004. Passar um 4597. Salvador, a Xanero 62, Uno 67, 4 horas de autonomia, pesando da Leão para o táxi. O Xanero 62, 51, livre táxi, via Atiuno Índia, ponto espera da 101, 18 decimal 95, ajuste na 02, boa viagem. Via Atiuno Índia, quando o próximo 195, ajuste 1012, livre táxi da Xanero 62, 51, bom dia. Salvador, Xanero 62, Mona, ponto de mando, ponto de carta, 0, pronto. Xanero 62, 51, mantém ponto de carta, 0, tem uma aeronave agora, uma linha de distância. Mantém ponto de carta, 0, só para a nave nacional. Oi, Salvador, muito bom dia, Estoura 9972, ILS da 10, visual. Será 9972, tráfego avistado, cheiro de trem, livre pouso, 10, vento. Calmo, o ajuste 10, 12. Autorizado o pouso, na contraenção, não reportará a nave 972. Nave 972, trem baixado e travado, autorizado o pouso, 9-0. Tem, geral 9-972.